Agora 11 horas e 10 minutos, recebo aqui na CBN o William Luciano Rodrigues, ele que é produtor do primeiro Festival Cultural de Teatro de Rua em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui para falar de uma iniciativa cultural. Você até me comentava fora do ar, uma iniciativa que vocês estão tomando sem apoio do poder público. Como é que funciona? É uma iniciativa de voluntários? Como é que vocês estão organizando este festival? Na verdade, o projeto em si, ele vem meio com apoio do poder público, certo? Mas ele vem com intermediação junto ao Ministério da Cultura. Então, no poder público municipal, ele não é muito envolvido, né, nessa questão prática do projeto. É um projeto que vem sendo desenvolvido, captando recursos, inclusive, para a sua realização. Está previsto para o mês de junho este festival? Sim, exatamente. Durante todo o mês de junho, do dia 1º ao dia 30 de junho. Pegando esse período, inclusive, do centenário aqui de Foz do Iguaçu. Sim, centenário, época de Copa também. Vai ser exatamente esse período que a gente quer trabalhar. Festival Cultural de Teatro de Rua. Como o próprio nome indica, esse teatro de rua, aquele teatro que não tem um local definido, pode acontecer em qualquer ponto da cidade? Na verdade, sim. Ele aconteceria em diversos locais, né? Nas avenidas, nas praças, em lugar onde há uma maior concentração de pessoas. Tanto é que a gente vai fazer um pré-levantamento dos possíveis locais onde a gente possa inserir os grupos, né? E serão grupos aqui da nossa região de Foz do Iguaçu? Como é que vocês estão trabalhando isso? Não, na verdade, os grupos vão vir de outras cidades, né? De outras cidades do país. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fortaleza, de todas as outras cidades do país eles virão. E como é que está? Já algum interesse, algum contato já com relação a alguns grupos que possam vir aqui para a cidade ou ainda está sendo feito planejamento? A gente já está fazendo um levantamento até em questão de posição para que a gente possa ter a noção prática do projeto, né? Então a gente já entra em contato, já tenta a intermediação para que eles possam vir, né? E bastante grupos já tem se disponibilizado a vir nessa época do mês de junho, porque a gente já acaba explicando que o festival acontecerá no mês de junho e que é mediante Lei Rouanet, então precisa de até de uma certa brevidade para que tudo aconteça, né? Pois é, e é uma iniciativa que eu particularmente eu julgo interessante, até porque o teatro é uma arte que muitas vezes as pessoas, por algum motivo, consideram de difícil acesso, mas a gente sabe que na prática não é assim. Uma atividade como essa, um teatro de rua, encenado ali na rua, no momento que a pessoa está passando, é uma forma também de aproximar as pessoas dessa arte tão importante na formação de atores, diretores, enfim, de todo o processo artístico no Brasil? Então, na verdade, o objetivo cultural do projeto, ele trata do seguinte aspecto, a difusão e a fomentação da cultura, né? Através dos intercâmbios culturais e sociais que os grupos virão a propor na cidade, né? Então, esses deslocariam para cá, para Foz do Iguaçu, e realizariam um trabalho que eles fazem já em outros festivais, reconhecidos até do país, como o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, o FIT Porto Alegre, que já é conhecido nacionalmente, então já é um festival de renome, né? E não só ele, mas também a Mostra Fringe de Curitiba, que é um dos mais conceituados. Então, em qualquer meio artístico, nacional, até com pessoas de renome dessa área da dramaturgia, se você chegar a comentar de festivais parecidos, eles te dão uma posição, porque é um festival que ele trata do seguinte conceito, né? É uma arte pública de acesso a todos, então ele não é cobrado ingresso, não é cobrado outras diretrizes que são geralmente que são impostas, né, à sociedade. Eu acho que a cultura em si, ela é algo que tem que ser livre, de acesso a todos. Então, eu não posso cobrar aquilo que eu quero inserir em uma pessoa. Então, o simples fato disso acontecer, eu acho que essa mais é a diversificação do teatro, né? Mas não só do teatro em si, mas vários outros tipos de projetos, né? E como você colocou, uma oportunidade também para intercâmbio de conhecimentos entre grupos de diferentes partes do país e, por que não, desenvolvimento de novas técnicas também? Sim, porque na verdade eles ficariam aqui e fariam mais ou menos esse intercâmbio, né? Porque na verdade a estadia deles será curta, mas quando chegar um grupo, provavelmente o outro já vai estar de saída. E assim vai criando aquela rotatividade que nós queremos que tenha, né? Então, portanto, não vai ser exatamente os grupos não virão ficar na cidade durante os 30 dias, né? Mas o tempo que eles vão ficar para apresentar o trabalho deles, para, é lógico, remunerado, né? Porque todos os grupos têm que ser remunerados, né? Porque eu acho que a arte deles é, acima de tudo, eu acho que tem que ser valorizada, né? Com certeza, é uma iniciativa aí, o teatro em si é algo que precisa ser apoiado aqui em território brasileiro. Quem quiser, inclusive, apoiar o Festival Cultural de Teatro de Rua de Foz do Iguaçu, chamado de FECUT Foz, como é que pode colaborar com esta iniciativa? Então, eles poderiam contactar a gente pelos telefones 9848-3748, o telefone 35280146, ou até mesmo através da nossa página no Facebook, que é o FECUT Foz, né? Eu também, escrevendo lá Festival Cultural de Teatro de Rua, provavelmente já o próprio Google e o próprio sistema já apontará um caminho, né? Então, na verdade, o projeto ele é um projeto que a gente está tentando intermediar junto ao Ministério da Cultura no valor de R$400 mil, né? Só que esse valor em si, ele vem mediante a lei 8.313, né? E a normativa de 1 de junho de 2013 também. Esse é um apoio de incentivo fiscal, então, portanto, a gente necessitará, após o MIN que der o deferimento, a gente terá que correr atrás de empresas para que a gente possa fazer a dedução fiscal, né? Para que o projeto até aconteça. Mas, antes disso, a gente precisa dar início aos trabalhos, né? Que seriam desde a parte de divulgação, de logomarca, de criação de arte e todas as outras coisas necessárias para que dê um pontapé, né? No projeto. E quanto mais apoio houver, tanto financeiro como também da parte logística, né? Quanto mais tempo, parceria, mais tempo vocês vão ter para se concentrar na programação. Sim, né? Porque na verdade o MINC até o deferimento ele pede 90 dias, né? Então, 90 dias contados de junho, que é o início do projeto, antes não se pode fazer nenhum planejamento, né, contanto a isso, né? Então, esses 3 meses ele serve a encargo do MINC, para que a gente possa entrar com o projeto, pedir deferimento, mas nós queremos dar início antes disso, para que chegue em meados de maio ou antes o projeto já esteja deferido, para que a gente possa até dar início, né? Vamos repetir aqui os telefones de contato que você passou para que as pessoas possam, empresários, enfim, pessoas que têm interesse em colaborar com essa iniciativa possam entrar em contato com vocês. Quais são esses telefones? É o 9848-3748 e o 35280146. Conversei com o William Luciano Rodrigues, ele que é produtor deste primeiro Festival Cultural de Teatro de Rua de Foz do Iguaçu, previsto para o mês de junho aqui na cidade, mês de junho de 2014, que é o mês do centenário do nosso município. William, muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz e sorte nesta iniciativa. Obrigado.